festa vai para todos os amigos. Atenção no que eu falo, faço o que eu digo e faço o que eu faço. Não dê razão a quem te chama de irmão. O irmão de verdade não diz, faz. O hipócrita da teoria não sai. Faz. Da boca pra fora, exalta você e a sua real amizade, cadê? Pelas costas, critica, apunhala, peteja. Coloca defeito dos pés à cabeça. Apertos de mão, mão, mão, já não simboliza união. Pois quando a casa caiu, caiu. A mão que apertei, cadê? Subiu. Você viu? Não. Seja imbecil. Mano de fé, mano de fé, mano de fé, ha ha, claramente há. Mano de fé, mano de fé, mano, mano, mano de fé. Deus, Deus, Deus, Deus. Como é que pode tamanho idiotice? Eu te disse, eu te disse. Preste atenção. Será que a sua percepção pra notar quem é falso ou franco venceu? Pois chama qualquer um de amigo seu. Seu amigo, amigo seu. Pense bem, bem, veja bem, bem. Tem alguém, tem, tem o que ele não tem. Joga olho gordo, põe no perigo. Tá fudido. Sua seriedade é fogo de palha. É ciente que não deixa falha. Dinheiro na mão, ele no seu pé. Investindo o jogo, ele diz: qual é? Descata meu, deu trela pra cascavel. Fácil acesso à ilusão é seu mal. Seja bem-vindo ao mundo real. Mano de fé, mano de fé, ha ha, claramente há. Mano de fé, mano de fé, mano, mano, mano de fé. Mano de fé, mano de fé, ha ha, claramente há. Mano de fé, mano de fé, mano, mano, mano de fé. Bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem que eu falei. Passou a perna outra vez. Te matou moralmente sem dó. Agora está só. Tudo bem, você foi só mais um que eu vi. Até eu nesse conto de fada caí. Te engana a todos, de fato não sei por onde vem se sentir rei. Mas sei, mas sei. Mas sei qual é seu dono no reino dos falsos. Ele é o patrono, sem cabimento. Um ser tão nojento, fique atento, pois já não há. Não há, não há. Amigo é coisa pra se guardar. Faço o que eu pode arrasar. Não tem confiança a esse peito. Eu vou montar um marca de Noé. Mano de fé, mano de fé, ha ha, claramente há. Mano de fé, mano de fé, mano, mano, mano de fé. Mano de fé, mano de fé, ha ha, claramente há. Mano, mano, mano de fé.